Brasilia. Nem foi premeditado, foi o destino que agiu. Naquela nossa amizade algo mais forte surgiu. Nem sei o que fazer, só sei que tá errado. Me apaixonei por você, mas você tem namorado. Até tentei segurar, tentei mudar meus sentidos. Não posso ser o comédia nem pagar de talarico. Mas paixão é assim, não se escolhe nem pede. Meu coração falou que sim, que essas fitas acontecem. Virava o rosto de lado, mas só ficava te olhando. Não conseguia parar de imaginar te beijando. E como frio proibido, você surgiu no meu Éden, a mais linda de todas. Vários desejos crescem, se erguem as dúvidas de falar ou não falar. Até que um dia, enfim, resolvi desabafar. Não tem como esconder, e bem sincero você, o destino me fez apaixonar por você. Não pedi meu coração. Sensação de novamente sentir-me feliz. Não precisou fazer nada, só ser do jeito que é. Só falta fazer miau, gata de mulher. Enquanto estou com você, esqueço do mundo todo. Te roubo beijo toda hora, desculpa, eu devolvo. Tô louco e não é pouco por você, minha rainha. E nessas nossas brincadeiras já se foi mais um dia. À noite deito na cama, já tá tarde, eu nem vi. Sonho acordado e dormindo, nem te ver por aqui. Por completo, por perto, meu desejo é te ter. Pra outra 12 de junho, eu tenho inspiração de escrever. Esperar um dia, quem sabe, pois em primeiro lugar o importante é nossa amizade. É preferível assim, vai ser melhor pra nós dois. Nessa história por fim, sem esquecer o que foi, vamos guardar só pra nós e sermos grandes amigos. Nossos belos momentos, paixão, pois há do destino. Livre e desimpedida, o destino se encarrega de novamente aproximar nossas vidas. Esse mesmo destino reaproxima eu e você, pra como um livro romântico nossa história escrever. Eu vou fazer de tudo, sendo do naipe que eu faço. Letras com valor de beijo, carinhos e abraços. Linda miauzinha, do qual tô gostando. É presente do destino, futuro que eu tô sonhando. Pra você ter noção do quanto estou feliz contigo, os outros mil elogios. Pessoalmente